primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3.